vida não deixou você comigo, mas seu jeito de criança nunca mais eu esqueci. Recordo a menina tão bonita que nasceu na mesma rua, lá do bairro onde eu nasci. Seu nome com saudade eu não esqueço e nem posso imaginar onde andará você. Eu penso em voltar àquela rua, perguntar para as pessoas o que faço pra te ver. Nem sei se você casou com outro, mas eu sei de uma verdade, não consigo te esquecer. Meu grande amor, meu grande amor, que eu sempre quis, sem seu amor vai ser difícil eu me sentir feliz. Meu grande amor, meu grande amor, que eu sempre quis, que eu sempre quis, sem seu amor vai ser difícil eu me sentir feliz. Eu ontem comentei com meu vizinho o porquê de estar sozinho, até hoje sem ninguém. Me sinto um eterno apaixonado, nosso amor nasceu na rua, lá do bairro onde eu nasci. Seu nome com saudade eu não esqueço e nem posso imaginar onde andará você. Eu penso em voltar àquela rua, perguntar para as pessoas o que faço pra te ver. Nem sei se você casou com outro, mas eu sei de uma verdade, não consigo te esquecer. Meu grande amor, meu grande amor, que eu sempre quis, que eu sempre quis, sem seu amor vai ser difícil eu me sentir feliz. Meu grande amor, meu grande amor, que eu sempre quis, que eu sempre quis, sem seu amor vai ser difícil eu me sentir feliz. Meu grande